Boa tarde. A paz do Mestre continue com todos. Vamos falar deste tema, adolescência. Vamos falar sobre drogadição. Não vamos esgotar do assunto porque é amplo, mas antes é importante lembrar ou trazer uma informação de que nós nas escolas, como professores e educadores, nós podemos relativamente pouco fazer na tentativa de prevenir e ajudar a sanar os problemas que hoje a juventude enfrenta, os adolescentes enfrentam. Na verdade, se espera muito da escola, se espera muito de programas educacionais, e na nossa sociedade há hoje uma tentativa de dizer que criança ou adolescente ficando em período integral na escola, isso vai ser a grande solução para os problemas que nós temos, tanto comportamentais quanto os problemas de aprendizagem que eles têm. O fato é que hoje bem poucas instituições estão preparadas para acolher a criança e o jovem, porque inúmeras estão envolvidas em uma série de dificuldades. Nós precisamos hoje tomar como responsabilidade de cuidar da criança e do adolescente como do todo. Essa ideia de que a escola ela é decisiva na formação do indivíduo, ela precisa ser muito repensada. Porque nós vemos pela experiência que há muitas pessoas que não passaram pela escola foram muito bem sucedidas. É raro. Enquanto que outros tiveram uma vida escolar muito adequada do ponto de vista formal, cursaram todos os anos regularmente, mas não são pessoas bem sucedidas. Há algo em torno da vida dessas pessoas que nos mostra que a escola sozinha não pode fazer nada. Nós podemos dizer que uma escola hoje, como ela se encontra, atrelada a inúmeros interesses, interesses políticos quando se tratam das escolas públicas, interesses comerciais e institucionais quando se tratam de escolas vinculadas a organizações, a um mantenedor que espera obter lucro da escola. Nós vemos que em algum momento o interesse real pela formação do indivíduo pode ficar comprometido. Isso eu digo por uma experiência em algumas escolas comerciais e públicas, em que nós percebemos que muitas vezes o interesse do indivíduo mesmo acaba sendo colocado no terceiro até quarto plano, porque há outros interesses por trás. Muitas vezes por falta de firmeza de educadores e pais, é que as escolas não têm realmente atendido esse objetivo. Mas nós temos, felizmente, experiências muito positivas na área educacional. E nós vamos percebendo que, apesar dessas experiências positivas, ainda assim, muitos jovens estão sob ameaça de se envolver com drogas. Porque não é apenas a escola que vai prevenir e evitar o contato dele com a droga. Nós vamos percebendo que em muitos lugares, em muitas escolas, há um crescente número de jovens envolvidos cada vez mais com drogas. E as faixas etárias vão sendo cada vez mais reduzidas. Antes, enquanto era o adolescente de 16, 17 anos, agora nós já temos os relatos aí de crianças ainda já envolvidas com as drogas. Então nós não podemos esperar que alguém vai fazer algo sozinho. Porque a promessa de que a criança vai ficar o dia inteiro na escola vai resolver esse problema, não vai. A ideia de que nós vamos ter que participar mais ativamente da formação e do cuidado com eles é algo que nós precisamos nos apropriar muito como pais, como interessados no bem-estar desses jovens. E vou dizer além, nós temos que nos preocupar também com o jovem que não é nosso parente, que não é nosso filho. Porque ele é parte da sociedade e ele é, espiritualmente, nosso irmão. Nós temos um vínculo com ele porque ele é filho de Deus como nós. Então nós também temos que nos sensibilizar pelo jovem que está envolvido com drogas, que faz parte do lar que não é o nosso e da nossa família. Muitos pensam que esses problemas são unicamente da família, mas não são. Ele é um problema social muito grave. Então nós temos que assumir como responsabilidade de todos, adultos, de prevenir e combater as drogas. Agora, como vamos fazer isso? Nós temos que buscar entendimento, compreensão do que leva o jovem a ter esse contato com as drogas. Em algum momento as pessoas pensaram que era por causa das condições sociais, mas hoje está mais do que demonstrado. Não importa se é muito pobre, mais ou menos, ou muito rico, todos são suscetíveis de se envolver com drogas. Muitos pensavam que era por causa de lares desestruturados. E hoje nós observamos que lares muito bem estruturados, pai e mãe ali competentes, cumprindo seu papel, também nós temos jovens se envolvendo com drogas. Daí a necessidade de compreendermos, inclusive, aspectos espirituais que estão por trás dessa questão. Quando se aborda o assunto na sociedade, confrontam as questões espirituais com a questão de não poder misturar religião nem concepção religiosa com as decisões públicas ou políticas em relação ao assunto. Mas nós que temos essa compreensão, devemos começar a nos posicionar e esclarecer. Há questões espirituais sérias envolvendo isso. Nos ambientes das escolas, nós temos ali toda uma atmosfera espiritual intensa agindo. Podemos dizer que são duas forças que se degladiam dentro das escolas, como são duas forças que se degladiam dentro dos lares, nas ruas e em todos os lugares. Não é a força do bem e do mal, porque o mal como essência nós sabemos que ele não existe. O que existe é a ignorância, o que existe como incompreensão das leis divinas. Então o que nós temos lá é, nesses ambientes, as forças do bem representadas pelos espíritos que compreendem as leis divinas e procuram nos orientar a segui-las, e temos também os espíritos ignorantes, infelizes. Não quer dizer que são intelectualmente inferiores, são na verdade até espíritos muito avançados na questão intelectual, mas que não compreendem a essência das leis divinas e procuram dominar através das drogas. Procuram levar os indivíduos a serem alvos fáceis dos seus comandos, das suas intenções. O meio espírita é um preconceito que vem sendo formado em relação a dizer que certos comportamentos têm uma ligação com as obsessões. Durante muito tempo nós falamos que, por influência espiritual inferior, o indivíduo tem comportamentos desequilibrados. Aí vem uma nova onda de informações dizendo: não podemos atribuir tudo aos obsessores. Realmente, a responsabilidade é sempre nossa. Porém, a obsessão não deixa de existir porque nós mudamos o foco dessa verdade. Os processos obsessivos continuam intensos e são ameaçadores, realmente, e são muito problemáticos. Mas antes de aprofundarmos então nessa questão, precisamos relembrar algumas coisas sobre o que vem a ser a adolescência. Eu busquei uma definição de Joana de Ângeles para nos aclarar o que é exatamente a adolescência. Ela diz assim: surgimento da afetividade, do interesse sexual e dos conflitos na área do comportamento, como insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, facultando espaço para o desenvolvimento e definição da personalidade, aparecimento das tendências e das vocações. Então é aquela fase em que o indivíduo vai deixar de ser criança e começa a entrar no mundo adulto. E aí já acontece o primeiro erro, quando nós pensamos que eles, por começarem a entrar no mundo adulto, já são totalmente responsáveis, e não são. O adolescente, hoje nós vamos percebendo que a adolescência está se estendendo até além dos 18 anos, devido às condições culturais, que nós vamos tornando os jovens cada vez mais dependentes do nosso apoio, da nossa assistência. Antigamente, com 15 anos, o indivíduo ele conseguia constituir uma família. Nas sociedades mais antigas acontecia isso. Com 15, 16 anos, ele se casava e ele conseguia ainda construir uma família. Não era o modelo ideal, mas ele conseguia estabelecer essa responsabilidade. Ele conseguia até tocar um pequeno pedaço de terra para sua subsistência. Ele conseguia se manter. Hoje nós vemos que jovens com 20, 25 anos mal conseguem definir o que eles desejam fazer a partir do ponto que eles concluem. Há muita incerteza e muita insegurança. Isso tem uma relação direta com esse período que nós estamos vivendo, esse período de transição planetária em que há, parece que, uma falta de rumos para a humanidade. É uma impressão que muitas pessoas deixam transparecer e sentem, que parece que nós não temos hoje no mundo um objetivo. Por quê? As grandes ideologias, os grandes sistemas, muita coisa caiu por terra e parece que hoje não há um ideal. Nós vivemos uma época em que parece que nós temos que sobreviver e garantir bens materiais e satisfação. Muitos ideais se perderam nesse último século. Mas esse não é, essa não é uma sensação nova. Lá por volta do início do século XX, por volta de 1907, 1908, Leon Denis escreveu sobre isso, a impressão que ele tinha da juventude na França, que era uma juventude sem ideais, que logo na França teve todos aqueles ideais relacionados ao iluminismo. Teve todos aqueles ideais que impulsionaram a revolução e influenciou o mundo todo. Ele sentia, no começo do século XX, a falta de ideais que aqueles jovens tinham. A falta de garra, de força, para modificar a sociedade que já apresentava problemas, apesar das conquistas que eles tinham adquirido. Então, nós vemos que nós estamos nesse período de muita incerteza e é algo que não é novo. Aqui, como mudou muito as questões das relações, como nós vemos as situações, nós não percebemos. Mas em todos esses anos, os jovens enfrentaram os seus desafios, as suas questões muito complicadas, mas por tabu, por opressão, muitas vezes isso não veio à tona. E hoje nós vemos uma época em que parece que esses conflitos explodem para se tornarem bem evidentes. Então nós estamos num período muito tenso, muito sério, em que nós devemos olhar com mais atenção e mais cuidado. Principalmente, e aí nos reportando ao que o Carlos nos disse, a essa abordagem que nós temos negativa da adolescência. Como educador eu vejo, e também participo disso em muitos momentos, infelizmente, em que nós temos um acolhimento, às vezes até indevido em relação a esses conflitos. Mas é porque nós lidamos com tantos conflitos que nós nos sentimos saturados. Nós nos sentimos hoje muito sobrecarregados. Nós não conseguimos administrar, muitas vezes, os conflitos dos nossos adolescentes, muito menos dos outros adolescentes, porque há uma condensação de espíritos com grandes necessidades nos nossos dias. Então está tudo muito tenso em todos os lugares. Mas nós precisamos, periodicamente, parar e repensar. É o período que é para ter conflito mesmo. É o período em que o indivíduo está em choque, numa fase de transição, onde tudo deixa de ser encantador, florido, mágico, onde ele deixa de ser aquele indivíduo que é alvo do carinho, da atenção dos pais, daquele cuidado permanente, e ele vai apresentando mudanças. E a sua personalidade integral vai reaparecendo, porque a infância obstruiu muito do que o espírito realmente é. Com o ar da doçura, da fragilidade, a criança nos encanta, nos seduz. Isso é um dos mecanismos da lei divina para que nós possamos assumir um compromisso mais profundo com elas. Mas às vezes o antagonismo é tão grande que há pais que rejeitam seus filhos ainda no berço, que percebem ali os grandes antagonismos que existem na lei, porque sentem o espírito que está ali. Mas nós temos que vencer todas essas resistências e temos que ter um acolhimento com eles, com todas as dificuldades que eles apresentam, porque nós também apresentamos muitas dificuldades para os jovens. Nós às vezes não conseguimos nos comunicar com eles. Nós queremos muitas vezes ser acolhidos e nós não conseguimos fazê-los entender que nós queremos isso, porque nós nos revestimos de uma máscara, de uma ideia de que nós somos indivíduos adultos, perfeitos, capazes sempre de ter a solução certa para todos os problemas, e muitas vezes nem mesmo nós acreditamos nesses papéis que nós nos revestimos, muito menos eles acreditam, porque eles não sentem a autenticidade de nós, não sentem aquele companheirismo que poderia nos tornar ali pessoas mais cúmplices e mais capazes de nos ajudar, porque essa geração tem uma contribuição a nos fazer ser, porque eles vêm com atitudes, com ideias que são muitas vezes para confrontar os nossos valores, seja para que nós possamos revê-los e modificá-los, ou até para confirmá-los. Em muitos momentos, o que nós fazemos? Devido a essa pressão que nós temos intensa, que muitos comportamentos que acreditávamos certos estavam, na verdade, errados, nós mudamos e passamos a não ter certeza do que dizer para eles. E nós acabamos criando para eles a ideia de que realmente nós não sabemos muito da vida. Por quê? Porque não conseguimos ser felizes. Não conseguimos estar bem com a nossa vida. E muito do que nós falamos e que fazemos diariamente passa para eles essa imagem, passa para eles essa mensagem. E muitas vezes eles entendem que nós já não somos mais uma boa referência. Então nós precisamos repensar continuamente no que falamos, no que fazemos, para podermos compreender essa fase tão importante na vida do Espírito. Como Joana de Ângeles disse nesse trecho do livro Adolescência e Vida, é uma fase muito importante porque é o momento em que esses sentimentos ou esses estados de insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, devem realmente surgir na vida de um indivíduo. Não é negativo sentir isso, porque faz parte da nossa natureza. O que é negativo é nós não sabermos lidar com essas questões, acharmos que isso não é natural, rejeitarmos em nós e no outro. E muitos pais, quando percebem seus filhos com esses outras dificuldades, acabam tendo uma atitude muito negativa, muito repreensiva, de que ele não pode ter medo, de que ele não pode se sentir inseguro, e cobra de uma forma, às vezes, excessiva, que leva essa criança e o adolescente a esconder os seus sentimentos. Quando ele nos esconde algo, começa a surgir o distanciamento e nós não teremos a possibilidade de entender. Então nós não podemos deixar que eles percebam que nós temos uma atitude negativa. E a melhor forma é mudar essa percepção. Ter sentimentos infelizes, inferiores, é algo natural na nossa condição evolutiva. Podemos dizer que não é ideal, mas é natural, faz parte do que nós somos. Então nós temos até que começar a aceitar eles como realmente são e acolhê-los, não ter o ar repreensivo, não ter o ar que discrimina, que fala, não, você tem um comportamento errado para a sua idade. O que é o certo, o que é errado para cada faixa etária de cada ser que é um indivíduo? Não existe exatamente um padrão que nós podemos dizer, esse é o certo. Porque cada ser humano é tão complexo na sua individualidade, nós não podemos dizer, seja como o outro, faça como o outro. Daí a necessidade de nós aceitarmos como missão e não rotulados e não classificados. Porque nós vamos, ao longo das nossas repreensões, fazendo o quê? Taxando, classificando os adolescentes de chatos, insuportáveis, cansativos, são isso, é aquilo. Nós vamos criando essa imagem até para eles mesmos. De tanto dizermos que alguém é medrosa, ela pode assumir essa característica para ela e acreditar. Então nós temos que ter uma cautela muito grande quando abordamos as dificuldades que eles trazem. Porque isso tudo aqui é importante para ele poder se desenvolver e definir a sua personalidade. É num conflito que surge um homem novo. Então nós temos que respeitar essa fase difícil que eles apresentam, porque realmente é difícil para eles. E nós temos que entender que aqui aparecem as tendências. As características antigas desse espírito que é milenar vem ressurgindo nesse momento. Nos nossos dias acontece de ressurgirem até bem mais cedo. Ainda quando bem pequenos, eles começam já a demonstrar as suas características, a sua personalidade real. Esse é o momento que nós temos que começar a fazer as intervenções, percebendo as suas imperfeições e criando situações que favoreçam a mudança dessas atitudes. Veja, situações que favoreçam, porque nós não podemos mudar nada de ninguém. Como educadores, como pais, nós não mudamos ninguém. E aqui vai uma ideia para que nós pensemos e até nos consolemos quando nós não conseguimos que os nossos filhos ou alunos atinjam seus objetivos. Nós podemos ajudar muito uma pessoa a mudar a si mesma, mas nós não podemos mudar a pessoa. Porque depende da vontade dela, depende do querer. E aquele ser é um espírito que, embora ele possa ter muita indecisão pelo estado físico atual, ele já é senhor de si mesmo. Então nós temos que muitas vezes até nos consolar e aguardar que os resultados das nossas intervenções apareçam no futuro. Porque há muitos pais e educadores que se frustram de não terem podido ajudar aquele adolescente, não terem conseguido salvá-lo de se perder no mundo das drogas, ou da violência, ou de outros comportamentos. E realmente, para o pai que perdeu o seu filho numa situação como essa, isso não vai consolar. Mas nós devemos, pelo menos, pensar nisso, de que nós não podemos mudar realmente as pessoas. Mas também não podemos achar que tudo bem, então, fiz a minha parte e está tudo bem. Porque talvez a nossa parte seja muito longa, a nossa tarefa do Reino do Espírito ainda seja muito longa. Por isso nós temos que ter uma disposição realmente de estar junto deles e participar. Aí começa a prevenção, é estarmos acompanhando diariamente o que os nossos adolescentes fazem, é acompanhá-los. E é assustador quando a gente ouve depoimentos, histórias e os bastidores nas próprias aulas, nos corredores, muita coisa flui, muita coisa aparece. De jovens que começam a falar do seu comportamento, e aí o outro faz uma risadinha e comenta, o assunto se estica, depois outro vem e fala alguma coisa e você descobre. E adolescentes de 15, 16 anos, eles têm muitas vezes comportamentos que são típicos de adultos. Como, por exemplo, uma jovem que ela pode ter um comportamento sexual livre, como ela deve entender. Porque é algo que a família não tem conhecimento do que ela faz nas saídas que ela realiza. E é algo que vira motivo de chacota entre os colegas. Então tem muita coisa que está se passando na vida dos filhos e os pais não sabem. E aí então a necessidade de nós sabermos onde nossos filhos andam, com quem eles andam. Esse já é o começo da prevenção. Muitos pensam que estão seguros dentro de um condomínio. Muitas coisas se passam dentro ali daquelas áreas comuns. Muitos pensam que eles estão seguros na escola, mas o tráfico está atuando, podemos dizer, em quase todas as escolas. É muito sutil, porque hoje o traficante não é mais apenas um menino excluído socialmente que encontrou aquilo como forma de sobrevivência, não. Jovens bem formados, de boas famílias, que não têm necessidades financeiras, eles estão traficando, porque eles entendem que é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Então isso está acontecendo em todos os lugares. Queira Deus que não fiquemos sabendo que até dentro de uma instituição religiosa isso possa estar acontecendo. Mas em qualquer lugar pode acontecer isso. Por quê? Porque quando nós nos acomodamos e ficamos muito confortáveis, ah, que bom, ele está só na sala dos jovens, tem lá no caminho, na sala de música, não está lá fora, não está exposto a risco, mas as coisas podem estar acontecendo. Então nós temos que estar presentes para prevenir. Temos que saber exatamente com quem eles se relacionam. E aí cai um dilema. Vamos patrulhar, vamos fiscalizar, vamos invadir a privacidade deles? Existe uma questão que muitos levantam, que é ética, que isso talvez não fosse positivo. Nós temos que respeitar a privacidade de uma criança e de um adolescente? Temos até um certo ponto. Vai ter uma opinião bem pessoal. Há um momento em que os nossos filhos, quando eles são indivíduos que são legalmente e espiritualmente responsabilidade nossa, há um momento que nós vamos ter que julgar que a privacidade dele vai ser caçada naquele momento e nós vamos precisar saber realmente o que que ele está transportando na mochila, o que que ele realmente está se comunicando através das redes sociais, porque é um risco isso. Então nós temos que muitas vezes repensar o que se considera como certo e errado. Agora nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque invadir a privacidade de alguém é sempre algo muito agressivo, é algo realmente muito problemático. E nós temos que tomar até cuidado para não cair numa situação que nos torne reféns, de nos tornarmos um indivíduo propenso a policiar a vida alheia. Porque aí nós estamos caindo num outro problema, estamos tirando a liberdade, a autonomia do outro, e ele não vai poder aprender com a sua experiência, com seus próprios erros. Então o limite desse trânsito que a gente pode ter, dessa invasão da privacidade deles, é muito delicado. E cada caso deve ser pensado. Mas no momento que eu suspeitar que o meu filho está com problemas de drogas, os pais têm todo o direito de vasculhar as coisas dos filhos. Na escola nós não podemos fazer isso. Legalmente não podemos. Se pudéssemos, e pudéssemos até dizer para os pais: olha, é evidente que o seu filho está envolvido com drogas, tome uma providência, mas nós não podemos. Muitas vezes nós estamos conversando ali com os pais, para analisar um problema de comportamento, dá vontade de falar, olha, seu filho anda com tal e tal pessoa, ele faz isso, isso, isso. Isso é uma evidência de que ele está envolvido. Mas nós não podemos. Primeiro porque nós temos uma reação muito negativa quando alguém vem falar dos nossos filhos. Nós não queremos que ninguém estrague os problemas deles. Alguns pais não, ficam graves quando é avisado. Mas a maioria tem uma reação muito negativa porque eles se sentem ali naquele momento como alguém que falhou. Como alguém de fora vem me dizer que eu falhei e permiti que meu filho se envolvesse com isso. Então essa defensiva que nós temos hoje em relação a tudo que as escolas tentam passar para a família, essa tentativa que nós temos de super protegê-los, a ponto de não ter que saber dos erros, dos problemas deles, é algo que trabalha contra eles, que trabalha a favor desse envolvimento, não só com as drogas, mas com uma série de comportamentos desequilibrados. Nosso foco é drogas, mas tudo o que nós vivemos hoje em torno dos jovens são para levá-los, muitas vezes, a uma série de comportamentos comprometedores. Comportamentos que podem perder uma reencarnação. Então, envolvimento com a droga, envolvimento com o sexo desequilíbrio, sem afeto, e o envolvimento com a violência. Porque jovens são aliciados em países em que não há problemas sociais ali evidentes, eles mesmos estão bem socialmente, por que eles aderem a essas ideologias que pregam a violência, o terrorismo como forma de mudança social? O que está por trás disso tudo? É uma tentativa clara, realmente, de deter o progresso da humanidade agora. E isso parece uma ameaça para todos nós, isso nos coloca numa sensação de medo muito grande, mas nós temos que ter realmente essa preocupação. Porque embora nós sejamos muito protegidos, muito amparados pela espiritualidade superior, eles não vão fazer o nosso papel. Eles não vão nos contar das consequências que nós somos responsáveis por evitar. Então, prevenir tudo isso em torno da vida dos jovens é o nosso dever, é a nossa tarefa. E mais algo aqui importante para destacar de Joana de Ângeles, ela fala das vocações. E aqui surgem muitos conflitos, porque nós queremos que os nossos filhos sigam carreiras, que desenvolvam atividades, adotem profissões, sendo compatíveis com as vocações que eles trazem. E nós não respeitamos o interesse e o desejo deles. E até ao abordar o tema com eles, colocamos de uma forma que matamos muitas vezes ali um sonho que poderia ser aquilo que iria sustentá-lo, que iria manter. E quantas pessoas demoram anos para perceber e não escolheram a profissão que queriam. Então aqui é um momento que nós temos que ter um cuidado muito grande também ao abordar as escolhas que eles querem realizar durante a vida. E talvez sejam escolhas realmente tolas e não vão levar a nada. Talvez nós, como pais, tenhamos a intuição de que é o melhor para eles, mas no trato com eles, nós temos que ter um grande respeito pelas opiniões que eles têm. E realmente dar voz a eles, ainda que nós vamos fazer o questionamento para reorientá-los, para fazê-los repensar, mas nós temos que ter o respeito ao lugar dessa temática. Porque muitos jovens acabam se distanciando do diálogo com os pais, por quê? Porque sentem que tudo é muito criticado, tudo é muito negativo, é muita censura, é muita repreensão. Embora nós tenhamos que ter o controle, vamos dizer assim, da educação deles, nós não vamos fazer o que eles querem. Nós precisamos demonstrar que isso é um ato de amor e não de opressão. E fazê-los entender, através de um diálogo mais claro, mais aberto, em que nós respeitamos a opinião deles, perceber que nós não estamos contra eles, e sim ao lado deles. Mais vale uma dúvida que nós lançamos sobre uma escolha do que uma imposição que nós vamos fazer. Porque eles irão, muitos com essa característica, para nos contrariar, e vão fazer exatamente o que nós estamos dizendo que é errado. E eles irão insistir nisso, porque eles querem nos contestar, querem nos testar, inclusive. Então, mais vale a dúvida que nós lançamos sobre uma escolha do que uma imposição. E nós vamos dizer, então, olha, que hoje os comportamentos destrutivos envolvem os jovens no consumo das drogas, no sexo em desequilíbrio e na violência que se manifesta de muitas formas. Nós precisamos estar atentos aos comportamentos que levam a essas situações. sempre. Né? Nós achamos muito normal, né, os indivíduos, em algum momento, se envolvendo com ações, com comportamentos, e nós temos que repensar se aquilo realmente é o correto. Há pais que pensam assim: é melhor que ele experimente tudo agora, porque assim como um dia eu saí das drogas, ele vai sair também. E agora, infelizmente, eu não posso citar os exemplos por completo para não identificar pessoas, mas o caso do pai que questionou numa escola assim: não, não estou preocupado em estar fumando maconha. Eu fumei por muito tempo, eu não larguei. Eu sei que ele vai largar no tempo certo, se ele quiser. Então, está resolvido para aquele jovem que ele vai poder usar o quanto ele quiser. Porque o pai tem uma ideia e abona o como tem o filho. Isso vale para o comportamento sexual também. Muitos pais vão dizer: não, tudo bem, pode experimentar o que quiser, fazer o que quiser. Ninguém vai descobrir o que é o certo. E aí não há orientação. Ah, tudo bem se minha filha de 10, 12 anos, ela ficar até muito tarde da noite numa festa. Tudo bem se o adolescente de 14 anos fica num churrasco que eles organizaram e alugaram uma casa para esse filho. Mas uma das histórias que eu conheço, pessoas que estiveram presentes no local, o que havia ali, na verdade, uma orgia sexual. E essa pessoa, ela acabou se tornando, né, alvo de comentários, uma comunidade escolar com mais de 3 anos. Então, nessas questões, nós temos que estar sempre alertas. Churrasco é na casa de quem? Com quem? Quem vai estar? Tem algum adulto? Os pais estão lá? E ainda isso não é garantia de que tudo se transforma normalmente. Porque normalmente o que acontece é um isolamento dos grupos. Adolescentes de um lado, adultos de outro. Se passa naquele grupo, então nós precisamos pensar até que ponto nós vamos expor os nossos filhos a esses meios. Daí a necessidade que fosse, talvez aí, surgisse uma solução, que nós fortalecêssemos a ideia de comunidade, de nós formássemos somente uma comunidade, comunidade de pessoas que se conhecem, de jovens que são amigos, que os pais se conhecem e frequentam a casa um do outro, conhece os valores da família, conhece os valores daqueles jovens, para que eles possam estar convivendo num meio realmente saudável. Isso é colocado pela lição antiga, só para concluir num trecho do livro, que depois eu vou indicar para vocês, quando está aí, em que ele fala algo assim, em um determinado momento, que é pela facilidade de acesso que muitos jovens entram em contato com a droga. Nesse acesso, muitas vezes ele quer testar se tudo aquilo que falam das drogas é verdade. Como a facilidade, aquele lá, aquele garoto, ele está sempre bem, tem muitas pessoas em torno dele, ele é bem sucedido, ele está bem, está saudável, ele está consumindo drogas. Não deve ser tão ruim assim, eu vou testar também, porque eu posso ser tão bom quanto ele. Então, pela facilidade de termos acesso hoje às drogas, há lugares que separa o carro e o cara vem te entregar ali no vidro ali. Lugares onde a polícia passa com frequência, que sabe que ele está ali. O delírio de droga tem uma região aí. Em vários lugares da cidade deve existir isso. Eles entregam, inclusive, no seu apartamento, dentro do seu condomínio, você autorizando a entrada pela portaria. Então tudo isso existe. Então essa facilidade favorece o jovem a querer testar realmente se é tudo aquilo que fala. Então isso é algo que nós devemos também nos preocupar. O meio que nós estamos fornecendo a eles é um meio saudável, positivo. Tem um outro lado da questão, nós não vamos conseguir proteger sempre, porque em algum momento eles vão para outros lugares e vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar eles. Mas até lá, eles já teve tempo de pensar e repensar a questão. Eles já teve tempo de tomar as decisões antes de ter que provar por si mesmo se é bom ou não. Por isso que, durante algum tempo, durante a formação, nós precisamos protegermos mais do que devemos proteger. Temos que estar mais próximos do que estamos. Pois é. Como prever o comportamento? Olha, não há possibilidade de a gente fazer esse diagnóstico. porque há crianças que têm comportamentos absolutamente estranhos, fora do padrão, e nunca se envolvem com drogas. Outros que parecem muito normais e se envolvem com drogas. Então nós não podemos dizer assim, é uma forma de classificar, porque no fundo todos estão expostos. Todos em algum momento, dependendo dos fatores que vão se conjugar em torno, estão expostos. E nós às vezes temos até que repensar se nós, como adultos, que nós somos bem formados, se também nós não podemos em algum momento ser vulneráveis. Nós não sabemos em que ponto da vida nós podemos ser conduzidos por uma dor, por um sofrimento muito grande, se nós não podemos aceitar um convite desses. Muitas pessoas se dizem assim, não, eu estou livre disso. Na verdade, nenhum de nós está livre de nenhum erro típico da nossa condição evolutiva. Basta haver um momento de maior dificuldade, maior problema, e nós podemos estar sujeitos. Então como classificar, né? Se aquela criança teve tudo normal, tudo tranquilo, nós vamos dizer, não, ele está seguro, nunca vai se morrer. Às vezes conhece uma pessoa, se apaixona perdidamente, se deixa levar por essa pessoa. Ou aquele que foi tão problemático e ele nunca vai usar, porque não quer dizer que está diferente, necessariamente leva as drogas. E existem, são situações que podem inclusive devido ao comportamento, que é o que nós já vamos falar em razão aqui do tempo. Só que antes vamos pensar aqui nas causas desses comportamentos destrutivos que envolvem não só as drogas, mas todos os desequilíbrios. Nós temos causas que são sociais, o meio que nós vivemos realmente pode propiciar a busca pelo comportamento destrutivo, inclusive as drogas. As questões familiares podem realmente favorecer. O indivíduo que se sente, por exemplo, rejeitado, sente desprezado pelos seus pais, ele pode buscar sim a satisfação, o prazer, porque é algo prazeroso. Isso é algo que deve sempre nos diálogos deixar claro. A droga é algo prazeroso? Sim. Ela traz bem-estar momentâneo? Sim. O problema dela são as consequências. É a extensão que vem depois. É por isso que elas são problemas. Geralmente quando nós temos o discurso assim, a droga é ruim, a droga não presta, a droga não é boa, e eles descobrem o amigo que ficou feliz porque fumou alguma coisa, ele fala, não, mas estava mentindo. O que eles não entendem é que nós estamos falando que ela é ruim no todo. Por isso que ao falar sobre o tema, temos que deixar claro, a droga dá prazer sim, dá um bem-estar momentâneo, mas e depois? E as consequências? Esse é o ponto que nós devemos sempre alertar. Tá. Sempre quando a gente se refere à droga, a gente se faz que conecta diretamente às drogas ilícitas. Isso. Existe um outro conjunto de drogas que são lícitas, que são socialmente aceitas. Causas que também têm o mesmo prazo. Causas que também têm o mesmo prejuízo. E isso parece que nós temos a percepção de todos nós. Que são aceitas. Isso passa como moderado, né? Mas causam, gente, causam grandes males. Estados, talvez não como destrutivos, né? Como drogas pesadas, mas o álcool e o tabaco também são drogas que nós, como pais, precisamos estar atentos a isso. Então, essas drogas ilícitas, inclusive, elas são a forma como nós mostramos para eles que nós buscamos muitas vezes alegria, satisfação, consolo, alívio das nossas tensões ao saborear uma bebida alcoólica, ao fumar, porque nós transmitimos muitas vezes essa mensagem para eles. Essas drogas ilícitas, elas são uma comunicação que nós fazemos ao consumi-las para os jovens, de que nós podemos buscar a satisfação em substâncias. Essa questão é muito séria. Nós temos esse problema, nós vamos falar logo mais sobre ele, quanto elas são indutoras desse comportamento. Então. Mas as causas, então, desses comportamentos, nós vamos ter as causas espirituais, que envolvem as influências que o espírito vai recebendo de outros, que desejam dominá-lo através das drogas. Nós vamos ter, sobretudo, as causas que são intrínsecas, são aquelas do próprio indivíduo. são suas características, a sua personalidade que leva o indivíduo a buscar esses comportamentos. E nós vamos ver que dentre os indutores nós vamos ter por que as pessoas buscam drogas muitas vezes para se sentir bem. E aí entra o álcool, por exemplo, porque muitos bebem para o quê? Sentir eufóricos, alegres. Nós temos uma ideia muito pessimista da vida, e nós comunicamos essa ideia diariamente. Quando nós reclamamos no domingo, nós vamos ter que trabalhar na segunda-feira. Nós estamos dizendo que é ruim trabalhar, a vida é difícil. Talvez o nosso trabalho não seja bom, talvez não é aquilo que nós queríamos, não pare o que nós queríamos, mas trabalhar é bom, é necessário, é importante. Mas nós transmitimos diariamente a ideia de que a vida é negativa, que nós temos que trabalhar. Então nós acabamos induzindo os jovens, muitas vezes, a pensarem de que a vida é ruim, que viver não tem satisfação, não tem bem-estar. Eles vão buscar esse bem-estar em algo que traga a satisfação momentânea, que traga o bem-estar momentâneo. As ideologias que desmerecem a sociedade e a família. Tem um autor, me foge o nome dele agora, que ele está se tornando moda entre os jovens. Foi alguém que abandonou tudo que é socialmente aceito, foi viver uma vida de nômade, de andarilho. E ele tem um discurso, uma ideologia muito forte que cativa as pessoas, porque ele contesta todo esse modelo que nós temos de sociedade, de consumo, e muitas das colocações dele são válidas realmente. Mas muitos jovens se apropriam dessa ideia para justificar que eles não querem fazer parte dessa sociedade que nós temos a oferecer. E muitos vão dizer que não querem estudar, porque não adianta a gente estudar para integrar um sistema que já está falido, que não traz bem-estar às pessoas. Muitos jovens captam essas ideias e usam para justificar as suas ações. E aí vem um grande problema que nós temos hoje dos meios de comunicação digitais. Essas ideias circulam com uma facilidade muito grande. Hoje, você ter um livro que é uma tradução do livro que Hitler legitimou toda a sua ação, toda a sua ideologia, que ele explica todo o seu pensamento, é fácil você ter acesso a isso. É fácil você ter acesso a um blog que discute ideias muito perniciosas. E é até assustador quando você vê intelectuais que deveriam ter a responsabilidade de conduzir e orientar bem os jovens, por exemplo, fazendo uma palestra dizendo que a família é um mal, que a família não presta, que a família é opressora, que os pais é isso e aquilo, como é um caso que circula recentemente. Não vou citar uma professora por questões óbvias. Mas há pessoas que hoje desmerecem a importância da escola, a importância da família, que desmerecem a sociedade, e com todos os problemas que possamos ter, é o que nós temos. Então nós não podemos simplesmente dizer que tudo tem que ser destruído e abandonado e vamos começar uma nova vida. A partir do quê? De que sociedade? Vamos voltar todos para uma vida para a natureza? O planeta não comporta mais e nem as pessoas querem realmente essa vida mais natural, uma vida de subsistência. Nós estamos acostumados à civilização. Então nós não temos como abandonar simplesmente. Mas muitos jovens compram essas ideias de modo fácil e vão muitas vezes buscar satisfação e buscar falta de objetivos na vida, ideais que os alimentem, que os acalentem, vão buscar nas drogas essa satisfação. Então esse é um dos pontos importantes. As ideologias de violência e terrorismo para a solução dos problemas políticos e sociais, muitos dizem que nós temos que realmente nos liberar através da violência. E nós vimos, que não foi à toa, tivemos um ícone da não violência, pregou uma revolução pacífica, uma mudança política no país, a independência política de um país, que foi grande. Não foi à toa que ele veio no século XX nos mostrar que são possíveis mudanças através da não violência. Uma outra figura expoente da não violência, Martin Luther King, não foi à toa que ele veio no século XX. Por quê? Essas ideologias da violência, elas também são facilmente assimiladas pelos jovens. E eles são fatores que induzem esses comportamentos. E aí entra a deseducação familiar. Só para exemplificar esse caso, nós temos uma história assim, ela é recente essa. A mãe foi chamada para falar sobre a escola fala sobre o comportamento totalmente inadequado do filho, da mãe, na frente do filho, na frente do educador que estava ali conversando, esclarecendo ela sobre a atitude, ela falou, não, não acredito que meu filho faz isso. Ele é tão bonito, ele é tão maravilhoso. Naquele momento, ela justificou para ele como o comportamento dele estava certo, que ele não tinha problema. Porque se quando apresentou o problema dele, ela se põe na defensiva, diz que ele é bonito, ele é maravilhoso, que ele é tudo de bom, ele naquele momento, qualquer decisão que ele quiser tomar, ele vai poder se sentir seguro. Porque ele sabe que a pessoa mais importante na vida dele não vai contestar. Então essa deseducação familiar, muitas vezes, ela favorece o jovem a buscar comportamentos que vão comprometer a sua vida, seja no consumo da droga ou de qualquer outra coisa. E nós vamos ter, ainda na questão da deseducação familiar, os pais querendo se realizar através dos seus filhos. Eu não pude fazer nada, então meu filho pode fazer tudo. Eu não tive nada, então meu filho pode ter tudo sem merecer. Então muitos pais deseducam seus filhos assim. Pais e mães sempre vamos pensar assim. E a ausência paterna e materna. Muitos pais hoje delegaram para outros a tarefa de educar seus filhos. O casal jovem, os dois precisam trabalhar porque precisam conquistar o patrimônio da família. E a criança, ela sai 6 horas da manhã, domingo, e vai para o transporte escolar que leva para uma escola, e essa criança retorna às 19 horas da noite para casa. E a criança quer a convivência com a família. Só que os pais estão cansados, querem descansar para o dia seguinte. E a criança que começa a dar sinais. Talvez aqui tenha um sinal de comportamento problemático no futuro. Uma criança que não quer dormir cedo, porque ficou pouco tempo com a mãe, ela está dizendo, esse modo como eu estou vivendo está adequado, porque a criança precisa conviver com a família. Por isso que essa ideia de escola em período integral, do adolescente para a criança, tem que ser muito bem pensada. Porque o que eles precisam é da educação familiar, da convivência com os seus. Ah, Daniel, mas é impossível, porque todo mundo trabalha. Tudo bem, mas nós vamos ter que suprir essa carência de alguma forma. Nós temos que conviver com eles para transmitir os nossos valores, os nossos princípios. A criança tem que nos ver como humanos, como sensíveis, como pessoas que têm empatia por quem sofre, pelo animal, para ela perceber esse padrão de comportamento e também sentir isso. As crianças se emocionam quando vê que nós nos emocionamos, se alegram quando vê que nós nos alegramos, elas aprendem essa convivência. E o adolescente também. Agora, se nós estamos ausentes da vida deles, como eles vão perceber isso? Como eles vão aprender isso? Até as nossas opiniões políticas, os nossos filhos vão assimilando, então nós temos que conviver para eles absorverem esses valores que nós temos. E aqui, o que, que leva então o jovem nessa busca pelas drogas, né? Para ter prazer e satisfação, isso é o que eles dizem. Com alguns que já se abriram e já disseram, eles buscam claramente para ter um prazer, para ter a satisfação de experimentar aquilo que a droga provoca dentro da pessoa. Outros dizem, por curiosidade, porque o colega ofereceu lá, não tem nenhum problema, eu entro e saio de onde quiser, eu sou forte, eu posso, porque essa é uma característica dessa idade. E é bom que eles tenham isso, essa ideia de onipresença, de onipotência, de que eles podem tudo. Porque essa característica é que faz o espírito evoluir. O espírito que tem medo de tudo não evolui, descobre coisa nova. Mas aí, então nós percebemos que aquilo que tá, pode propiciar a evolução também pode propiciar o atraso. E aí é que é o perigo deles, por curiosidade, provarem, gostarem, passarem por algum tempo sem perceber que aquilo traz consequências, porque durante algum tempo é possível manter um certo equilíbrio nesse consumo, mas ele, quando perceber que ele já não tem mais controle, não tem volta mais. Então é um momento que eles precisam não só ser esclarecidos, mas eles precisam ser, às vezes, até chocados pelo depoimento, pelo conhecimento dos casos das pessoas que eles idealizam tanto, que são bem-sucedidos e, na verdade, não foram. Não se deram tão bem assim no consumo das drogas. E aí nós temos inúmeros exemplos para mostrar. artistas, de várias áreas, que mostra. Eles conseguiram manter aquilo por algum tempo, mas em algum momento a coisa deu errado com eles. Então, essa questão da curiosidade é um fator importante. Aquilo que eu já disse, então, que muitos vão querer fazer a sua própria avaliação para ver se é verdade ou não, porque eles não acreditam em muitas coisas que nós falamos, acham que é desnecessário. Daí a importância daqueles que um dia não estiveram envolvidos, darem seus depoimentos. Numa escola que eu trabalhei, um grupo teatral formado por jovens que já estavam em recuperação, eles traziam todo o drama ali da vida do drogado. Aquilo tinha um impacto, aquela comunicação de jovens para jovens, muito grande sobre os alunos. Eles realmente percebiam a gravidade do problema, porque não era um adulto falando, e sim alguém que tinha a faixa etária muito próxima da deles, dizendo, explicando dos problemas, e que eles tinham as ilusões como aqueles também têm. Então isso tinha uma importância muito grande, e isso é uma proposta que não nos cabe individualmente concretizar, mas aqueles que puderem engajar jovens que estão em recuperação, que já se recuperaram, e favoreçam isso, porque a comunicação entre eles é muito mais eficiente. Nós temos então a ideia de que eles usam a droga para ser aceito pelo grupo, muitos, para poder se enturmar, vão aceitar o convite de provar uma droga, e quando eles se sentem rejeitados e desprezados no lar, eles vão buscar um grupo que o apoie. Geralmente no grupo que o acolhe há um interessado em vender a droga. E aí ele vai propiciar uma amostra, um experimento prático, ele vai vender aquilo e depois ele sente a necessidade de se tornar um consumidor. Então essa é uma das situações que favorece a fuga das pressões da vida. Muitos vão buscar isso para aliviar os seus tormentos, as suas preocupações, os seus conflitos familiares. E aqui nós temos aquilo que a sociedade vem mostrando para os jovens, de que nós podemos consumir substâncias para nos tornarmos felizes. Em alguns casos elas são necessárias, são importantes para o indivíduo se equilibrar, mas em outros, nós estamos muitas vezes demonstrando que nós só temos bem-estar, só temos satisfação, porque consumimos um medicamento que nos faz bem, que nos traz ali alegria momentânea. Nós temos que deixar sempre claro que aquela medicação, ela não é a solução do nosso problema. A solução é muito maior. Aquilo é um paliativo. O problema é que nós fazemos uso das substâncias para nos tornarmos felizes, para encontrar a felicidade. E passamos essa mensagem subliminar dentro do lar. Se ao consumir tal coisa, nós nos sentimos bem. É onde entra aquilo que o nosso companheiro falou ali, né? A questão do consumo do álcool e do tabaco. Nós usamos essas substâncias em momentos que nós estamos ali relaxados, é o momento que nós estamos no nosso lazer, e demonstramos alegria porque tomamos uma, duas, três, quatro, 10 latas de cerveja, e nós estamos ali, naquele momento, fazendo o quê? Dando uma ideia falsa para eles, de que nós estamos felizes por causa do álcool, e realmente ele favorece esse estado. Nós não deixamos muitas vezes claro que, na verdade, nós estamos, naquele momento, provando a cerveja ou a outra bebida alcoólica, porque nós já estávamos felizes, aquilo é só um complemento. Muitos acham polêmica essa questão, mas o ideal é que espíritos preocupados com a evolução abandonassem realmente o homem, o fizessem de uma forma realmente muito, assim, comedida. Porque o que nós transmitimos para eles, a ideia é sempre essa. Momentos de alegria, consumo de alguma coisa que realmente altera o nosso estado. Então nós precisamos daquilo para ficar felizes. Em algum momento, isso vai estar lá na sua mente, isso vai aflorar de alguma forma a ideia. Para ficar feliz, eu tenho que consumir alguma coisa. O ideal é que não criássemos essa solicitação. Melhor é que não bebêssemos na frente deles, não fumássemos na frente dele. Porque o cigarro também tem, inclusive o Vicentino no livro, ele propõe essa ideia de que nós, muitas vezes, naquele momento que vamos fumar, vamos ter aquela satisfação, aquele prazer, nós criamos a ideia de que realmente há momentos que nós podemos usar algo para nos sentirmos bem, buscar uma substância que nos faça bem. Então nós transmitimos essa ideia para eles. Isso também é uma coisa que vem assim, uma filha de 6 e uma de 7. Ela já pergunta, porque a pessoa chegou na rua, porque ela fuma. Eu tenho um amigo que vai fumar, mas ela fala, por que o tio fulano fuma? Aí eu explico, que é uma substância, nem sei se eu tenho, ela tem 6 e 7 anos, mas eu falo, é uma substância que dentro do cigarro, a pessoa se vicia, ela não consegue, e aí ela não consegue mais se cuidar daquilo. Eu mostrei uma foto do pulmão, depois, e elas vê a pessoa na rua meio atrapalhada, usando droga, você vê, usando droga. Ela pergunta para a pessoa, elas perguntam assim, 7 anos, mas as crianças hoje perguntam muito. Sim. Aí eu falo, não, porque ela deve usar uma substância que é a droga, e ela causa isso e isso e isso na pessoa. Ela faz muito mal, pelo menos que ela não pare, porque ela não consegue. Porque aí isso causa uma dependência, né? Causa ela não consegue se lembrar daquilo. Isso é muito e ela importante. Tem 6 e 7 anos. Não negar que traz o bem-estar, mas mostrar consequências. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente choca demais a criança. Por isso que são os pais os principais educadores dessas questões. Porque a mãe e o pai, quando estão sintonizados somente com os mentores da família, são incluídos. O que falar para o seu filho? Por isso nós temos que ter a atenção, o cuidado, a preocupação, o conhecimento, porque no momento a espiritualidade nos diz, faça isso, fale aquilo, oriente dessa forma. Um educador, por mais bem intencionado que ele tem como se ligar espiritualmente a todos os seus alunos. Os pais estão ligados espiritualmente aos filhos. Por isso que os pais têm que estar presentes para que a criança faça a pergunta. E ela sinta que essa pergunta vai ser bem acolhida. E aí ela vai sentir que você ter a resposta apropriada para a sua filha. Por isso que nós temos que estar presentes na vida deles, para poder fazer essa intervenção. Para ela, com certeza, foi a melhor forma de explicar. Você está antecipando demais. Incluído. Agora, existem questões que a gente precipita na vida deles. Às vezes estão perguntando A e a gente fala a obesidade inteira. Então nós temos que ter cautela também. Mas é algo que quando nós não sentimos a segurança, antes de pesquisar, dizer, não sei te explicar agora, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. E nós vamos buscar a informação para saber o que abordar. Porque há casos em que nós não estamos nem entrando em muitos detalhes. Porque nós, às vezes, antecipamos coisas que não é o que eles estão querendo saber. Mas é por isso que nós precisamos estar sintonizados com essas questões, porque no momento certo, a intuição funciona. E nós sabemos o que dizer para eles. Agora, para a gente retomar algo aqui que também é grave. A nossa sociedade, ela transparece, através do consumo que nós fazemos das medicações, para todos os fins, de que existe uma cura fácil. Toma isso que você resolve esse problema. Usa isso que você vai conseguir a solução do seu problema. Nós criamos essa ideia de que tudo é muito fácil ser solucionado. Nós até criamos essa ideia de que tudo para ser resolvido pode tomar. A gente não consegue se reeducar na alimentação, mas toma um comprimido tal que emagrece. A gente não consegue dormir porque a gente está tenso, tem outras questões que nos impedem de dormir, toma um comprimido que você dorme. Nós criamos essa ideia de que a felicidade vem em pílulas. Então nós transmitimos essa impressão para eles também. Então veja, nós estamos dentro do lar, induzindo diariamente a comportamentos sem saber, sem entender o que está por trás disso. Algo que eu fiquei chocado ao saber que o Supremo Tribunal Federal liberou as emissoras de televisão de apresentarem qualquer programação de conteúdo sexual durante o dia inteiro. Apenas a obrigação que eles têm é de colocar a faixa indicativa de idade. Então, qualquer emissora, se quiser transmitir conteúdo sexual explícito, 10 horas da manhã está liberado. Agora veja, que sociedade é essa em que deveria ter um controle maior, já que é um meio que entra em todos os nossos, estão liberando tudo tão facilmente. Então veja, se não formos nós a cuidarmos deles, a protegê-los, a conhecer essas questões, nós vamos perder-los para todos esses desequilíbrios. Por isso que é muito importante que nós estejamos informados. Quais seriam então as soluções? Nós temos que despertá-los e nos despertar também para a finalidade espiritual da vida. Então, ter uma vivência religiosa, não ter religião, ter religiosidade, é estarmos aqui como estamos neste sábado, dentro da Seara, ou se nos afirmamos com a igreja, na igreja, ou no templo que for. Temos que dar um sentido espiritual à vida para eles e para nós. E temos que ter coerência, temos que viver como seres que acreditam numa vida espiritual. Porque há muitos que são espíritas, mas são muito materialistas. Acreditam só na matéria, nas questões que envolvem dinheiro. E isso é ser espiritualizado, né? Quando eu acho que a solução é sempre dinheiro, a solução é sempre bem material, eu não sou materialista, na verdade. Só aceito que existe algo além. Nós temos que demonstrar pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, que nós entendemos que somos seres espirituais temporariamente no corpo material. E isso vai ser transmitido através das nossas atitudes de desapego, de estarmos realmente pensando naquilo que é mais significativo da vida, que é a convivência entre as pessoas. Por isso que brigar porque quebrou algo dentro de casa, criar uma confusão porque não temos tal coisa, isso é uma mensagem negativa que nós transmitimos diariamente para os nossos filhos. Outra questão importante: valores que resistam aos desafios cotidianos são os princípios que nós trazemos dentro de nós. Nós não podemos, por exemplo, dizer que o trabalho é negativo, não podemos dizer que estudar é algo negativo. Pode ser trabalhoso, pode ser algo constante, mas nós temos que mostrar os valores que isso traz. Nós não podemos dizer, generalizando, que tais pessoas não são boas. Não podemos generalizar exemplos falsificando pessoas. Nós não podemos dizer para eles que parte da família não presta, não é boa. Nós não podemos falar mal de familiares para outros da mesma família. Quando nós estamos nessas atitudes, nessas conversas, nós transmitimos uma imagem muito negativa de família para eles. E tem jovens que às vezes não se dão bem com seus irmãos porque os próprios pais criam disputas, rivalidades. E terem mais afinidade com um, afasta os filhos, os irmãos entre si. Esses valores nós precisamos repensar, o que nós estamos transmitindo para eles. O nosso apego aos bens materiais, as nossas opiniões muitas vezes incompletas sobre tantas questões que nós colocamos como verdades prontas, acabadas. Nós temos que repensar isso sempre. E nós temos que ter afeto e acolhimento no trato dos conflitos que eles nos trazem. Temos que mostrar para eles que não tem problema de serem errados. Eu lembro de um aluno que ele veio falar para mim que ele pretendia seguir nas Forças Armadas, mas ele se achava indigno porque ele consumia maconha. Ele achava que aquilo tornava ele inapto a seguir carreira naquela área. Porque ele achava, ele sabia que era algo incompatível, pelo menos na cabeça dele, né? Mas ele então achava que não era para ele aquela profissão. Se a gente tiver uma atitude negativa para alguém que vem nos trazer um problema desse, nós podemos, na verdade, dizer para ele: realmente, você fracassou, você não tem chance mais. Então nós temos que, na verdade, o quê? Ter afeto, acolhê-los, aceitar que tenham errado e ajudar, se propor ajudá-los a superar esses erros. Que a nossa atitude negativa, muito crítica, vai só afastá-los. Duas sugestões, então, de leituras. O livro Anjos Caídos, de Escantiba, que aborda bem a questão de como prevenir e eliminar as drogas na vida do adolescente, e um texto básico sobre adolescência, que é da Joana de Anjos, o livro Adolescência e Vida. São obras que podem nos ajudar a aprofundar esse estudo e nos preparar. Agora, se a gente estiver muito seguro que nossos filhos não terão problema com as drogas, nós estamos em risco. Nós temos que nos preparar também. Por mais que nós confiemos neles, nós temos que fazer a leitura desses livros e estarmos preparados para eventualidades aí. Porque ninguém pode dizer como isso não acontece. Só os espíritos que estão muito avançados é que podem dizer: não, eu já superei essa fase. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos ajude. Essa tarefa é muito árdua, mas ela é muito gratificante, e de ajudar esses espíritos nessa fase de transição. Muito obrigado a todos.